Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Alô, ponte do contato, comunidade do Xaê. Se liga na versão estendida da montagem do anel. MC Gandalfo, solta o pancadão. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos falar sobre religião. Isso, pastores, senhor. Padres. Culpa de quem? Jesus Cristo Superstar? Jesus Cristo é o vida, porra. É uma religião. É, aqui é a Kellyne e a Terra-média foi criada pela música. Imagina se ela tivesse sido criada pelo funk. Mas existe uma terra que se chama Rio de Janeiro que foi criada pelo funk. O Sauron ia ser o senhor do morro, né? Bom, aqui é o Rafael Blandes e que todos os deuses antigos e velhos abençoem essa pobre alma de Tobolb com Nerteiro, o próprio velho Tobi que criou a erva de fumo. Olha, é o velho Bob. Aqui é o Raul, Detector Hobbit Isengard. Isengard. Aqui é o Arieira e na Terra-média eu sempre quis ser humano, cara. Nunca quis ser elfo, anão, nada não. Eu queria ser humano mesmo. Você vê que o Arieira fala, na Terra-média eu queria ser humano. Ou seja, aqui ele não é humano. Descobri. É uma elfa. Que isso? É um elfo. Você tirou isso? Eu tenho barba ruiva, rapaz. Me respeita. É isso aí, galera. Hoje vamos trocar uma ideia aqui sobre religião. Vamos falar do universo de Tolkien. E vamos trocar uma ideia hoje sobre os locais que existem aí. Existem muitos locais diferentes. Não vai dar pra falar todos aqui, obviamente, né, cara? Senão a gente vai ter que fazer um cast de 62 horas. A gente vai começar novo e terminar igual Gandalf. Bom, hoje a gente tem dois convidados aqui. O primeiro é a Kellyne. A Kellyne, pra quem não conhece, é a mulher das barbas, né, cara? É a mulher das barbas. Mulher das barbas. Mulher das barbas. A Kellyne tem uma página no Facebook, ela vende barbas, cara. E tem link sempre no post aí. Vocês que acessam o site, né, que não ficam ouvindo só pelo iTunes, já devem ter visto lá no post o link pras barbas da Kellyne, né? E ela é fanzaça de Senhor dos Anéis, maluca. Ela vai dar um apoio aqui pra gente. Oh, já vai. E a gente tem aqui também o Rafael, cara. O Rafael, ele é da página Fanáticos por Game of Thrones. Tem página no Facebook, tem site agora, né, Rafael? Isso, tem o blog lá, tem no G+, tem tudo quanto é canto. E também sou marido da Fernanda Cabait, que já participou aqui com vocês também. É um título isso, né? Marido da Fernanda Cabait. E eu conheci ela numa noite num pônei saltitante, cara. Olha aí. Caramba! De verdade, dancei e pedi a mão dela em casamento no evento, vai vendo. Que massa! Caraca, massa. Sensacional. Mas a gente vai trocar essa ideia aí só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos! Ronaldo! Ronaldinho! Aê, galera! Que vamos ajudar hoje aqui nesses recadinhos da galera, maneira, Sally! E aí? Galarará! Parararará! Agora temos o delay da Holanda, do Ariel, e o delay da Sally, lá da mata! Ei! Que se foda, mano! Fala no cu desse corno. Exatamente. É isso aí, galera. Tivemos aí o nosso programa de Harry Potter, parte 2, né? O pessoal que curte Harry Potter aí ficou maluco. Ai, meu Deus do céu, eu amo vocês e tal. Não ousem criticar o Harry Potter porque eu estou aqui hoje. Olha aí, ó. Não, e eu ia falar só que o pessoal que curte ficou maluco e o pessoal que não curte também ficou maluco, né? Puta que pariu, vai ter outro! Não acredito! Essa porra acaba nunca, três mês especial. Bom, a gente teve alguns e-mails que a gente selecionou e a gente vai ler aqui pra vocês. Bom, eu vou começar aqui lendo o e-mail do Branco Doom, o Branco que participou com a gente do cast do Ayrton Senna, né? E ele manda o seguinte: olá, crianças, aqui é o Branco, beleza? Gostaria de parabenizar pelo trabalho que tem ficado cada vez melhor. Primeiro, hoje me arrependo de nunca ter lido ou assistido Harry Potter. Na época, quando surgiu, fui extremamente hipster, porque sem ler, achava que Harry Potter seria uma cópia descarada do Livros da Magia do Neil Gaiman. Afinal, o personagem principal deste é um garoto inglês, um mago em potencial e também tem uma coruja. Olha aí, ó. Não é defendendo Harry Potter, mas o Livros da Magia é uma coxa de retalho de inspirações também, cara. O próprio Neil Gaiman já falou que ele se inspirou em muitas coisas que já existiam aí. Acho que é até por isso que ele nunca reclamou do Harry Potter, né? Ele mesmo nunca reclamou, ele nunca falou nada. Isso aí é o pessoal que diz. Não, mas o Shakespeare mesmo já dizia que não existe nenhuma história nova, né? Que só existem três histórias, o que muda só o jeito de contar. Mas é verdade, tudo inspira. E aí ele continua aqui. Mas, né, ele falou que pensava isso na época, mas hoje reconheço que mesmo sem ter lido, Harry Potter criou uma geração de leitores de fantasia. Uma bela tacada da escritora. E eu digo mais, não só de fantasia, mas de leitores em geral, né? Uhum. É, realmente foi muito importante. Exato. Harry Potter aí. Bem, sobre o ACC26, gostaria de falar que achei sensacional. Só relembraram filmes foda, com exceção de Titanic, claro. Como não, assim, mas... cara? Titanic é foda, pô. Esse cara não, assim... teve infância. Ai, cara. Revoltado. Não, mas independente, aquela cena do pessoal lá, que o Fabrício citou até, né, dos violinistas lá, é muito legal, independente do filme, assim, né? Eu sempre choro naquela cena. Ah, inclusive, agora eu tô lembrando aqui que a Luanda fica muito brava, ela odeia esse filme por causa da cena da porta lá. Ela fala que a porta cabia os dois e não sei o quê. E, cara, eu vi um episódio do MeBusters essa semana e não dava. Se subisse os dois, a porta afundava, cara. Olha aí, Luana. Oh. Olha aí. Não cabia, cara. A porta não aguentava. Cientificamente. Exato, cara. Eu vou mandar o link pra ela. Mas aí o Branco complementa aqui com mais cenas que ele acha foda. Primeiro, todas do Pink Flamingos. Todas. Então não é a cena. É um filme. Aí ele coloca aqui a cena final do DK versus o Roy Batty em Blade Runner, que é excepcional, realmente. Essa cena é foda, like, né? Que tem a famosa rain, frase. Né? Exato, exato, cara. E é muito legal essa cena. E o filme todo, né? É genial. E aí ele fala a perseguição de moto em Akira. Eu não assisti Akira, então não posso falar. Também não. Ele... É. Mas é legal, cara. Eu já ouvi falar muito bem, muito bem. Aí ele fala a fuga em um sonho de liberdade. Olha, Branco, essa cena, ela tava numa das três que eu tive que tirar, porque não dava pra falar todas, mas era exatamente essa cena que você tá falando. Que, por acaso, o Branco acabou de dar o maior spoiler do filme. A fuga e o sonho de liberdade. Tudo bem. Mas todo mundo acha que já viu essa cena. É aquela cena que tem o T. Robbins ajoelhado, com os braços abertos e chovendo, e a câmera pegando de cima, assim. Já foi usado em várias coisas aí, Facebook afora. Todo mundo já viu isso. E por último, o Darth Vader salvando o Luke em O Retorno de Jedi, que é realmente excelente também. Essa é tão clássica que a gente nem cita mais, né, cara? Todo mundo conhece essa. É verdade. E aí ele termina aqui, obrigado a todos e até a próxima. Abraços. Valeu aí, Branco. Valeu pelo e-mail aí. Valeu aí, cara. Valeu aí, Branco. Isso aí, mande mais, pequenos. É, ó, bem direto ao ponto. Sim, ao contrário da senhora, né, dona Célia? Não faça como eu. Bom, vou ler agora o e-mail do Jorge Augusto, meu amigo no Facebook, só conheço ele pelo Facebook. E o Jorge, ele trouxe pra gente alguns tópicos sobre o cast. Vamos com o primeiro, hipógrifo. É a fusão de um cavalo com um grifo, que também é a fusão de uma águia com um leão. Veja o símbolo da Grifinória. É de um grifo, do nome próprio do fundador, Godric Gryffindor, ou seja, grifo de ouro, Gryffindor. Tá bom. Que foda, hein, cara? Ficou bem. Gostei. Aí, muito bom, cara, muito bom. Não, e é uma bagunça grande isso aqui, hein? Porque, ó, é uma mistura de um cavalo com um grifo, que é uma mistura de uma águia com um leão, que é uma mistura de um rato com um elefante. Que, porra, não dá, é uma pata de cada animal no final, cara. É tipo a raça brasileira, sabe? É mistura de português com italiano, que aí vem africano e vai não sei mais quem. Mas o Gryffindor, né? Ele ser a mistura do Griffin e o Dor, que é grifo de ouro, eu achei sensacional, cara. Sacada muito foda. Legal. Essa daí eu não sabia. Número 2. E sim, a lembrança do espelho de Roger Led pode ter ajudado Harry a conjurar o patrono. Mas o filme deixa bem claro que a lembrança é de quando ele era bebê. Ou seja, uma lembrança que nem eu me lembro. A lembrança de quando ele esteve com os pais. É meio forçadinho, né? Que... Isso. Sei lá, mas eu acho que no filme pode até ter sido. Mas no livro era o que a gente quisesse, porque ela não destacou. E eu quero que... E eu queria que fosse do espelho, então foda-se. Exatamente, pô, Zé. Eu quero assim e assim, pronto, acabou. Mas é verdade. Peixeira. Por que que é assim? Exato. Porque eu gosto de Harry Potter. Próximo e-mail. Pronto. Terceiro tópico. Não, mas eu sou... Às vezes o autor, ele escreve com uma ideia, e se o leitor lê aquilo e interpreta de um outro jeito, que faz sentido também, cara, o certo é o que o leitor interpretou, entendeu? Exatamente. Eu acho que é muito assim. A obra é do leitor também. Que eu defendo isso porque eu plagiei o conto do Ariere, então é isso aí mesmo. Plagiou nada. Foi uma homenagem, sério. Foi uma homenagem. Número 3. O feitiço para desarmar é o espelhar-nos. Olha aí, acho que a gente falou errado em algum momento do cast. Porque eu mesmo não sabia, então eu devia estar falando qualquer porra ali, em latim ali, eu já tava acreditando. Abre de sésamo. E eu tava com delay, então não conta. Tópico 4. E sim, Alva Dumbledore, o primeiro amor de sua vida foi o Grindelwald. E foi por isso que os dois brigaram. Pois Grindelwald sempre foi hétero e homofóbico. Mas depois, em 1945, houve duelo entre os dois e Grindelwald foi para cima de Dumbledore com a varinha das varinhas e perdeu. Ah, não, peraí. O cara era apaixonado. E o foi para cima com a varinha das varinhas. Puta merda. Okay. Nessa época, com a varinha das varinhas, ele já era conhecido como Kid Bengala. Bom, e aí ele termina o e-mail mandando um abraço pro povo. Não sei se é o povo da Xuxa, né? Mas tudo bem. Brincadeira, ele escreveu certo. Bom, valeu aí, Jorge, pelo seu e-mail, cara. É, valeu aí, Jorge. A valeu, gente se vê no Jorge. Facebook. Olha aí. Aguarda a terceira parte aí que ela vai vir com o Vertamate. Vertamate foi o cara que ajudou a JK Rowling. Não vai falar da minha participação que foi excelente, não? O Vertamate ajudou a mulher a escrever. O Ariano nem leu, filho da puta. Mas eu estudei pra caralho pra gravar, vocês vão ver. Bom, vou ler aqui o e-mail do nosso querido Rafael Caldano da Silveira. Ele diz assim: olá, digníssimos, ponto vírgula. Mas não é, veja bem, não é ponto e vírgula, é ponto seguido de vírgula. Exatamente. Na verdade, ele tinha colocado ponto e vírgula, só caiu, né? O ponto caiu de cima da vírgula, assim, ficou embaixo. De tão bugado que é o português dele. Aí, mano, polêmica, como vocês polêmica. Estão? Espaço e interrogação. Viram a escola de e-mails de O Rafael Caldana da Silveira? Vocês viram aí, cara? Muito bom. É, a escola tá funcionando. É, eu entendi a indireta. Quando menor, melhor. Espaço ponto. Quando você for menor, melhor. Quando menor, melhor. Que ai, isso? Vamos lá. E ele deixa aqui uma pergunta, né? Quem é mais fudido, Peter Parker ou Harry Potter? Espaço de interrogação. Eu quero saber o seguinte. Não, antes, é fudido em que sentido? Tipo, o cara acho é fudido, é, coitado, é foda, sabe? Pra caralho, ou é fudido? Coitado. Ah, tá. O que você acha dele? Entendi. Ai, cara, com certeza Harry Potter. O Peter Parker depois vai pegar a Mary Jane, que é ruiva. Isso não é ser fudido nunca na vida. Pô, mas o Harry Potter vai dar poder. O Harry Potter casa com a Gina. A Gina é ruiva. Vocês querem? Que a Gina vai embora. Cara, eu tô fugindo. Quero que isso. Imagina. Só minha música. Eu acho que o Potter também é muito mais ferrado do que o Parker, cara. E você, Sérgio? Eu não acho nada, porque eu tô aqui só pra gravar e meio pronto. Se eu for falar o que eu acho, Né? Melhor ficar calada. Meu Deus. Não, mas olha, veja bem. Tem uma coisa. O Peter Parker, apesar dele ter uma vida difícil, ele vive lá com a Tia May. A Tia May gosta dele, cuida bem dele. Harry Potter não tinha isso, não, com certeza. Se for olhar por esse lado, Peter Parker tem uma vida boa. Harry Potter, coitado, ele morava embaixo de uma escada. É, o cara que trabalha lá no frigorífico, a sala dele, o coitado, gente, precisava dar uma sala pra ele e jogaram ele embaixo da escada. Sempre que eu passo por lá, eu lembro do Harry Potter. Caraca. Eu só fazer uma consideração aqui, que o Caldana falou da escola de e-mails aí dele, e tá funcionando, viu, Caldana? O Dizá, por exemplo, mandou um e-mail assim: gostei, ATT, Dizá. Muito bom. Gostei. Excelente. Coelho. Ai, que bom. Ai, coelho. Ah, não, cara. Cheguei. Oi, coelho. Trouxe bolo. Tá fofinho. Vamos formar uma banda? Bom, o Caldana manda aqui: ótimo cast, como sempre, espaço vírgula. Acho que o Ariel vai adorar esse crossover, espaço ponto. Só que o Caldana é tão maluco que esse crossover que ele tá falando que o Ariel vai adorar é o outro crossover que a gente vai gravar ainda, que ele vai participar. Só que ele escreve de um jeito tão confuso que eu fiquei meia hora pra tentar decifrar o que ele tava querendo dizer aqui. Precisa de uma bola de cristal. Caramba, olha. E eu vou falar uma coisa aqui. Olha, queridos ouvintes, essa é a segunda semana que o Febrini e os seus aliados estão me atacando por causa desse crossover. Vocês estão vendo que isso já está sendo direcionado para um dos lados, esse crossover, tá? Esse crossover, então, isso é uma... vai decidir quem são os homens e quem são os meninos. Exatamente. Eu quero ver argumentos. Eu quero argumentos, hein? O Ariel tá tudo em choque. Por acaso vai ser o crossover do Ariel contra o Caldana? Olha aí, ó. Podemos. Pode ser, porque não. Bom, valeu, mistério. Caldana, pelo seu e-mail, cara. Obrigadão mesmo. Valeu aí, Caldana. Bom, agora eu vou ler o e-mail do Daniel Costa, 25 anos, Salvador, Bahia. Olha aí. Não, olha é aí. Meu conterrâneo, gente. Eu sou do norte. Não confundam. E ele começa o e-mail falando: fala, galera! Cala a boca, Febrini, meu Deus! Oxi, tá louca? Olha que pior, é um com delay de 3 segundos, aqui. Outro com delay de 6, meu Deus! Pera aí, deixa eu falar, valeu aí, Branco, valeu pelo e-mail, cara! Fala, galera! Quando vi que o tema foi Harry Potter, parei tudo. Até o novo Rapadura Cast. Chupa, Rapadura Cast! Galera, deixando de gravar pra ouvir o nosso cast, é isso aí. Eu gosto de pessoas assim. Dessa vez, vocês se apegaram muito aos filmes, esquecendo-se dos livros, o que não é algo necessariamente ruim. Tá, vou deixar meu comentário. Falar do filme e do livro ao mesmo tempo é complicado, sabe? Uhum. A gente confunde muito. Nós não somos computadores, somos humanos. Mas tudo bem, eu vou deixar essa parte de lado, porque você parou tudo pra ouvir o cast. Então vamos ver. Exato. E tem um pequeno detalhe também. A gente gravou tudo isso aí num dia só, cara. Então a gente... final já tava chamando o Dumbledore de Gandalf. Tipo isso. Devo dizer que não gostei muito do filme Prisioneiro de Azkaban. Sei que modificaram a fotografia e o clima mais escuro, mas pra mim era o melhor livro da saga, pra mim também, e o filme não me animou tanto. Hoje, revendo o filme, passo a gostar um pouco mais, pois o Alfonso Cuarón, não sei se eu li certo, uhum, é muito detalhista, como a coruja no pedestal do Alvo Dumbledore, que se mexe, os quadros, a loja de doces, tudo tem um detalhe que intensifica a viagem pelo mundo do bruxinho. Tá, são ritmos. Quanto à cena em que aparecem Rony e Hermione no Beco Diagonal, vale lembrar que não foi assim do nada a chegada dele, pois o Harry passou uma semana no beco passeando e fazendo compras antes de chegar o dia de pegar o Expresso Hogwarts. Ou seja, ele compra vários itens novos, como o peão que avisa quando se está em perigo, o que no caso do Harry Potter é o tempo todo. É tanto que ele fica fazendo barulho o tempo todo, a gente esqueceu disso. Aqui tem uma pequena correção, que na verdade, cara, acho que você confundiu um pouco. Que aqui você fala, a cena que aparece Ron e Hermione no Beco Diagonal não foi do nada a chegada deles, pois o Harry ficou uma semana. Mas a cena que a gente citou no cast não é essa. A cena que a gente cita não no cast é quando ele chega no Caldeirão Furado. E lá no Caldeirão Furado já tá o Ron e a Hermione, sem mais nem menos. Ninguém avisou eles que o Harry Potter ia pra lá, nem nada. Exatamente. Chegou, os caras estavam lá. Coincidência da porra essa. Sabe de nada, inocente. Os livros da J.K. Rowling sempre tem um ar investigativo. Momento monóculo. O primeiro é o Mistério do Passado, onde o trio procura por provas de que Snape esteja trabalhando para Valdemar, com W, que é mais legal. O segundo é o Mistério dos Paralisados e a Voz das Paredes, onde o passado continua a assombrar a escola. Agora, Cálice de Fogo foi o meu filme favorito. Perdeu para Relíquias da Morte, parte 2. Não, então não é mais favorito. É o meu filme favorito, mas eu gosto mais do outro. Verdade. A única reclamação que eu tenho desse filme foi que abobalharam, meu Deus, o Rony, que seria o esperto da turma. Como? Como assim? Pra mim, o Rony sempre foi bobo. Tipo, tacar a parede na porta de vidro. Tacar a parede na porta? Como assim? Que isso? Como? Tacar a parede. Tacar a cara na porta de vidro. A amizade dele com o Harry seria tipo Cascão e Cebolinha. Mas me entregaram Presto e Eric, da Caverna do Dragão. Tô ficando velho. Caraca, velho, peraí. Respeite o Presto e o Eric. Como assim? O Marinho levou com um sotaque da Célia agora. Oxi, isso? Parou. Pare com isso. Que isso, peixeira. Peixeira em você. Peixeira. Pé, no cast sobre Ailton Senna. Ailton! Adeus! É o Ailton Pedreiro. É o Ailton que trabalha comigo, que é pedreiro. Olha. Questionaram sobre o meu sotaque e minha origem. Pois bem, eu sou baiano mesmo, nascido e criado em Salvador, mas não tenho sotaque tão carregado e nem falo meu rei. Soltamos, de vez em quando, um rei, tipo o mano ou velho, sacou? Como que é o rei aí, Sally? Caraca. Beleza, Edir. E é isso aí, obrigado aí pelo e-mail, Daniel. Valeu aí, Daniel, valeu mesmo. Daniel. Seu e-mail, cara, brigadão aí. Desculpa a brincadeira com seu sotaque. Bom, a gente tem aqui alguns recadinhos pra dar pra vocês, né? Eu tenho aqui um site, chama Livros e Outras Relatividades, cara. É o site da Cláudia. A Cláudia é uma grande amiga nossa, né, Areira? Ela é escritora, isso, cara. E ela tem uma série nesse site que se chama Eu Quero Ser um Escritor. Lá tem um monte de dicas legais, cara. Pra quem tá querendo escrever aí, sabe? Pra quem tá começando agora, quem escreve contos, né, Areira? Tem um monte de dicas lá, né? Tem, desde a parte de estruturar a história, desenvolver personagem, até o processo de publicação, como funciona a publicação, o que você precisa fazer para registrar o seu manuscrito, esse tipo de coisa. É bem legal mesmo. Exatamente, como registrar editoras independentes, né? Se vale a pena ou não você publicar dessa maneira. Uhum. Se é legal mandar o seu trabalho para um monte de editora ao mesmo tempo. Então, cara, para vocês que estão aí escrevendo, que gostam de escrever, estão com contos aí em andamento, ou prontos, ou livros, né, cara? Tem gente que já tá com livro pronto aí. Dá uma olhadinha lá, cara. Livros e Outras Relatividades, o blog da Cláudia. Tem coisa pra caramba lá, cara. Vai ajudar você, com certeza. Beleza. Bom, eu queria aqui também agradecer ao pessoal que participou aí da Pod Pesquisa. Essa semana saiu o resultado aí. Valeu mesmo todo mundo que votou. É bem importante isso aí. Teve quase 11 mil pessoas que participaram. E é bem legal pra gente ter uma ideia realmente do perfil de quem é o podcast no Brasil. Tá bem detalhado o resultado da pesquisa. Vai estar aí pra quem quiser, né, conferir. Então valeu mesmo todo mundo que participou aí. Isso é bastante importante pra gente entender como as pessoas que ouvem podcast são. Conhecê-los melhor e tentar melhorar, e sempre focando no público-alvo aí. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Eu indico o blog do nosso mestre do NerdZap, o Hidalgo, Contos Esquecidos. É um blog muito bom, lá tem uma descrição legal lá de todo mundo do NerdZap. É muito legal. Os contos que ele escreve, é muito bom mesmo, tem uma puta imaginação. É verdade, tem muita coisa legal lá no blog do Hidalgo. Confiram lá os signos também, são muito legais, cara. Muito bom mesmo. Muito legal mesmo. E pra fechar, nessa semana, nessa sexta-feira, vocês não sabem que dia nós estamos gravando, talvez seja até antes da sexta-feira. Olha aí, você nunca sabe. Mas enfim. Mas eu participei algumas semanas e nessa sexta saiu o episódio 30 do SciCast sobre transgênicos. Então agradecer aí o convite do pessoal do SciCast. Vai estar o link aí também, confiram lá, ficou legal. Eu tô tentando falar um pouquinho sério lá, mas não consigo, né? Lógico. Mas é bem divertido. Tá bem divertido e confiram aí o SciCast, que é bem legal. O Ariere é o cara das participações, né? Que coisa. Olha aí. Não, mas aqui no Alguma Coisa Que a gente brinca pra caramba, aquela zoeira e tal. Mas o Ariere, ele manja dos Paranauê aí, cara. Ele é um engenheiro agrônomo muito bom. Olha aí, estou... Confiram aí o SciCast, baixe o seu, eu já baixei o meu, baixe o seu também. Olha aí, legal. Baixa tudo. Ah, eu esqueci como é que era pra falar. Como é que eu tinha falado mesmo? O quê? Nossa, eu tinha saído tão legal. Não tem como pegar do começo e colocar lá no final. Era porque eu não lembro como eu falei. Então agora, senhores ouvintes, apertem os cintos, vamos direto para Moria, né? Vamos começar no nível hard já. Vamos, né? Por onde a gente poderia começar além de anões, né? Afinal de contas. Claro. Afinal de contas, é a Senhora das Barbas, né? Fora. Moria, ela todo mundo conhece pelo Senhor dos Anéis, pela, no caso, as ruínas de Moria, né, que aparecem no filme. Mas, e antes, uma coisa que, sei lá, as pessoas, quem leu o Silmarillion conhece, a Moria foi fundada por Durin primeiro, que foi um dos grandes anões, os primeiros anões. O que, por um não sei se foi trollagem de Tolkien, são os sete pais anões, né? Nossa, cara. Eu não sei se era trollagem dele, mas... Muito piada pronta aí. Princesa, né, cara? Branca de Neve. E os sete pais anões foram criados por Aulë, que era um dos Valar. E ele era o Valar da Terra, vamos assim dizer. E que ele tinha muita afinidade com a criação, né? Os anões, eles são, são os únicos seres que eles não são criação direta de Ilúvatar, que seria o deus da Terra-média. Eles são criação dos Valar. Foi a criação de um dos Valar, que no caso foi Aulë. E Ilúvatar, ele ficou com pena de Aulë, e ao invés de sei lá, brigar com ele, porque ele criou um ser, ele adotou os anões como sendo filhos dele. Só que, pra ele aceitar, ele colocou a condição de que os anões só poderiam despertar na Terra-média depois dos primogênitos dele, que no caso eram os elfos. Exatamente. Ele chegou a dar uma bronquinha, né? Ele deu uma bronca no Aulë ali, porque o Aulë criou os anões, e o Ilúvatar disse que ele não tinha contemplado esses seres, né? Que os primogênitos seriam os elfos, tá? Aí o Aulë falou pra ele, então você vai deixar eles dormindo aí, adormecidos aí sob as montanhas, e só quando eu der autorização, você vai despertar eles aí, né? Exatamente. Aí quando, depois do despertar dos elfos, os anões acordaram, e Durin, eles se separaram, né? Criaram vários reinos, e Durin, no caso, construiu Moria, e junto com alguns elfos também. Por isso que os salões de Moria, quando você vê no filme, eles são tão suntuosos. Apesar de serem ruínas, você percebe que antes ali tinha uma coisa muito grandiosa, né? Isso também que as portas de Moria, você fala Melon pra entrar. Porque tinha essa amizade, foi uma época em que havia ainda amizade entre os elfos e os anões. Eu achei que a Kellen ia falar assim, e vocês podem ver aqui à direita, olha como são suntuosos esses salões. Olha essa porta aqui. E à direita vocês podem observar esta grandiosa estátua dos anões, tá? Não. Agora tem que fazer um pouco de silêncio. Como vocês podem ver ao fundo, ali está o Balrog. Falando em Balrog, essa também foi uma história de como Moria foi destruída. Porque os anões, depois de um tempo, eles continuaram a cavar dentro da mina, afinal de contas era dentro da montanha, eles continuaram a cavar mais pro fundo, e quando eles continuando no cavalo lá, eles encontraram o Balrog. Aí foi aí que ferrou tudo. É, porque ali em Moria, né, que era conhecido como Khazad-dûm pelos anões, já tava virando um reino gigante, né, cara? Era um reino imenso. E aí teve a destruição de Beleriand, que era outro reino anão, né? E desses anões de Nogrod e Beregoth, que era lá de Beleriand, acabaram se mudando pra Khazad-dûm. Então lotou o lugar, cara. Virou um reino gigante, sabe? Eles tinham um poderio de exército enorme, sabe? E a própria cidade, né? Era um quase que, sei lá, um mundo totalmente completo ali. E aí começou a usar muito Mithril, que é o metal, né? Que eles mineravam. Uhum. E as jazidas de Mithril ali, que tinha muito em cima, começou a acabar, né, cara? E eles começaram a cavar mais pra poder pegar mais. Isso é foda. Superpopulação é assim mesmo, né? E começaram a usar mais material, foram cavando e aí despertaram o Balrog, né, cara? Que botou todo mundo pra correr. Foi. E até um detalhe interessante, na língua anã, né, Khazad-dûm significa a mansão dos anões. E Moria é em élfico, né, Sindarin, que significa fosso negro. Ou seja, depois os elfos chamavam de Moria, depois que aconteceu deles libertarem o Balrog em busca de Mithril, quando eles libertaram esse Balrog que estava aprisionado numa das três montanhas. E é legal também que, tipo assim, quem viu o Hobbit agora recentemente, né, vê a Montanha Solitária com o Smaug lá e tudo mais. Só que o que aconteceu foi o seguinte: lá em Moria, em Khazad-dûm, eles foram expulsos pelo Balrog antes do Smaug chegar na Montanha Solitária. Então, quando os anões foram expulsos de lá, eles foram pra Montanha Solitária. E aí, de lá da Montanha Solitária, eles foram expulsos novamente. Ou seja, é um azar desgraçado, né? Mas que lindo, cara. Que pariu, cara. Até que ponto a ganância leva, né? Nossa, cara. Não, eles não dão sorte com a imobiliária, né, cara? Coitado. É legal, tipo assim, você imagina que os anões dentro das suas montanhas, eles estão protegidos de uma maneira foda, né? Nenhum castelo é tão resistente quanto uma montanha, né, cara? Mas o perigo vem de lá de dentro. Não tem jeito, cara. E aí, imagina, você tá de boa em casa, aí você vai lá pra sua sala, você acha uma... vai pro sótão, aí você tira a madeirinha, sai um monstro. E aí, quando o Smaug invade lá, eles tentam voltar, né? Eles tentam voltar pra Moria, mas aí eles encontram um exército de orcs monstruoso, né? Que é onde tem aquele orc chamado Azor. Como que é o nome dele? Azog, né? O terrível. E aí ele meio que não deixa os caras entrarem ali e travam uma guerra e acaba matando o rei deles, né? O Tror, que é o herdeiro de Durin. E aí acontece toda aquela história do Hobbit, né, cara? Que tem aquela aventura que eu acho muito foda, eu acho maravilhosa, cara. Se você achou o filme ruim, você é um babaca? Você é um babaca, um grande babaca. É isso aí, você é o maior babaca de todos os tempos. Pera, é o primeiro Hobbit? Eu tô saindo aqui. Qualquer um. Os dois são bons. Dá pra assistir pela internet, viu? Não tem muita coisa a ver com o livro, mas é bom, do mesmo jeito. É bom, daquele jeito. É mais ou menos. É isso aí, cara. É mais ou menos. Não é bom, não. Você gostou do Senhor dos Anéis? Então, é uma tentativa do Senhor dos Anéis frustrada. E piorada. E boba. Não, isso aí vai ser cagada. Não sei nem editar. Eu sei que vai. Frodo, tem alguém na porta? Voltando aqui no assunto de Moria, um dado interessante é que o Balrog ter aparecido e os orcs terem tomado Moria foi em um intervalo de 500 anos. E nesse intervalo, os elfos foram embora, né? A maioria dos elfos que viviam ali perto, né, em Lothlórien. E quem foi pra lá foi os orcs e trolls também, que o próprio Sauron mandou. E foi o líder deles, o Azog, e o pai de... que era pai de Bolg também, que era outro líder orc também, que capturou depois no Hobbit. É legal que depois que termina o Hobbit ali, acaba aquela aventura, né? O Balin, que é um dos anões que estão lá na aventura, ele pega uma galera e leva pra Moria, né, cara? Ele vai tentar reaver a cidade ali e tal, e quando ele chega lá, todo mundo com preconceito, né? Não vai, que vai dar merda e tal. Mas quando ele chega lá, ele consegue, né, cara? Reconstruir a cidade e tal, a galera vai... Durante 5 anos, eles ficam ali numa boa, cara, em paz, tá ligado? Só que aí, deu uma... O próprio Sauron mandava mensageiros lá pra visitar o Balin e o Dain também, né? E falava: pô, me ajuda aí a encontrar um anel que eu devolvo os anéis dos anões, né? Que o Sauron tinha feito os anéis pros anões também. E ele não, sempre recusava, até que os orcs fizeram uma ofensiva foda lá e aí não teve pra ninguém. Porque eles se juntaram com aqueles outros orcs menores. Os goblins. Isso, os goblins. E os goblins ali, eles fizeram uma diferença gigante, né, cara? Sim, sim. E aí você tem também a parte do próprio Senhor dos Anéis, né? Que é quando o Gimli chega, de fato, lá em Moria, né, cara? Que ele acha que tá tudo numa boa, né? Porque ninguém teve mais notícias lá fora, né? Ninguém teve notícias do que tá acontecendo lá dentro da montanha. E ele fala, não, vocês mundo achava que tava de boa lá dentro, né? Porque passou 5 anos, mais de 5 anos, e nenhuma notícia. O pessoal falou, ah, ele conseguiu, porque ele entrou, né? Ele entrou, estabeleceu uma mini cidade ali, começou a trabalhar de boa. Exatamente. E ele ainda fala no Senhor dos Anéis, né? Preparem-se pra provar da hospitalidade dos anões. Vocês vão comer tanto e beber tanto que vocês vão ficar, né, maravilhados. E vai ter ouro pelas paredes, não sei o quê. E quando chega lá, é aquele choque, né, cara? Na verdade, um choque, né, na hora da entrada, né? É, pô, pior do que o Balrog, acho que é quando ele vê a tumba do Balin, né, cara? Que ele fica destruído, cara. Total. A cena da tumba é absurda. E aí depois também, que na possível quarta era, ou na teórica quarta era, né? Depois do Senhor dos Anéis, eles conseguem reconquistar, né? Os anões voltam ali, acho que passa 1000 anos... E o Balrog morre lá, né? O Gandalf mata ele. Ele era conhecido como Ruína de Durin, cara. Tão filha da puta que esse Balrog era. E aí ficou ali de boa pra todo mundo chegar e conquistar, né? E aí o Durin VI foi lá, liderou o povo e reconquistou a montanha, cara. E sabe um detalhe interessante, Febrini? O Balrog, ele cai com Gandalf na ponte de Durin. Olha que foda, não sabia não. É um detalhe interessante, porque o Balrog era conhecido como a Ruína de Durin e ele realmente arruinou a ponte de Durin, entendeu? Uma coisa também que é, sei lá, acho que é interessante, é que o Balrog, ele é um Maiar. Tem muita gente que diz que o Gandalf também é um Maiar, né? Então, basicamente, os dois tinham o mesmo poder. No filme, os hobbits, o Aragorn, o pessoal fica meio receoso pelo Gandalf, né? Mas, tecnicamente, os dois tinham a mesma fonte de poder, a mesma quantidade de poder. Exatamente. E lembrar que na primeira era, os elfos saíam na mão com essas coisas, mano a mano, e deitava esses Balrog. Os elfos, não, o elfo. É, o Fëanor. Só o Fëanor que tinha moral, o resto não tinha não, cara. Deu cagal de medo dessa porra aí. E antigamente o Morgoth usava isso aí, né? Não era hora, que era tudo Balrog e dragão, velho. É, cara, tem uma passagem no Silmarino que diz que o Fëanor, ele se encontra com um exército de Balrogs. Nossa, cara, essa luz deve ter sido o Satanás, o Catiço, né? Um dia eu espero estar vivo quando sair, tipo, o Silmarino. Pode ser até minissérie, o que seja, cara. Saindo, velho, em vídeo, mano, vai ser foda. É verdade. Só esperar o filho do Tolkien morrer. É, até lá não sai, viu? Não fala isso, que a gente tá falando de religião. Pessoas podem ir lá e querer matar o cara. É. Meu Deus. Não, mas olha o que eu vou te falar, que é uma galera que não quer que saia. Então acho que vai dar uma cisão aí na religião. Duas correntes agora. É que dá medo, né? É, então, exatamente. Que é muita história junta e histórias diferentes, e são muitas eras. Imagina você fazer a história da criação do mundo, aí você vai até, sabe, depois do Senhor dos Anéis, a Era dos Homens. Então, assim, que como o Rafa falou, se é uma série, talvez fosse mais legal. É, aí seria legal, é verdade. É mesmo. Frodo, tem alguém na porta? Bom, como a gente já estava falando de Moria, vamos aproveitar aqui e falar de algo que fica próximo dela ali, que é nada mais nada menos que a última casa amiga. Para quem é devoto da religião, meia palavra basta, né? Mas pra quem não é, a última casa amiga é o refúgio que o Elrond criou na Segunda Era, depois da luta com Sauron, não, na queda de Sauron. Uhum. E ele chama de Valfenda para a língua dos homens. Né, como são conhecidos no Senhor dos Anéis, e nos elfos, Rivendell. É, nos elfos em inglês, né? Porque em português ficou zoado esse Valfenda. A assim, tradução ela foi feita com base nos escritos de Tolkien. Ele tinha, como ele era linguista, então ele deixou uma recomendação assim: línguas latinas você faz desse jeito, as línguas elfos você faz assim. Não, porque assim, até você pegar em inglês, né, Rivendell significa vale dividido, vale segmentado, alguma coisa assim, né? Então, foi por aí que ele pegou. Ele criou o Rivendell, né? Usando magia dele, que na época ainda era bem forte, na Segunda Era. utilizando um dos anéis que ele tem posse, né, dos três anéis do poder dos elfos, que é o Anel da Água. E com isso ele fez o lugar imperceptível à magia do Sauron. Então até a Quarta Era o local nunca foi descoberto, nunca, jamais. O Anel da Água, que quem lembra aí era a japonesinha que usava lá, lembra do Capitão Planeta? Meu Deus! O cara pegou um portal, foi pra outra dimensão, pá. Sabe quando o Gandalf olha assim pras dúvidas e fala: "There is a storm coming." Eu vi essa piada chegando. Se formando. Ai, cara. E eu tô pensando agora, mancada, isso não existem orientais na Terra-média, hein? Olha, esse Tolkien aí, ó. Polêmico. Também não existem negros também, né? Não, tem árabe. É verdade. Tem árabe que aqueles caras que são aqueles atacam lá na guerra. São os povos do leste, né? É, né? São negros. Também, né? Não é negro, eles são morenos, assim. É, tipo, pardo. Mas aquele cara em cima lá, o que fica em cima do elefante, ele é negro, cara. Negão. Não é, cara. É pardo, moreno. Negão. Caralho. Tá bom, cara. A legislação brasileira já diz que depende de como eles consideram. A gente tem que perguntar pra ele o que, que ele é. Entendeu? Ferrou. Não, é legal do Elrond, né? Uma informação sobre o Elrond, né? Não sobre Valfenda, mas é legal também falar que ele é filho de um elfo com uma humana, né, cara? É verdade. Exato. É, na verdade, o pai dele era um homem e a mãe dele, que era a Elwin, era uma elfa, né, cara? O pai dele era um dos grandes homens, né? É, ele é só meio elfo e ele é forte pra caralho, mano. Se ele fosse elfo inteiro... Na verdade, o pai dele acho que já era meio elfo, já, não era? Já, o pai dele era um dos homens descendentes do Aragorn, né? Lá de Númenor, né? Dos Númenorianos. O pai dele destinou o poder, vamos dizer assim, pra se casar com uma humana. E aí, quando teve o filho ainda nasceu com poder, mas com metade, né? Assim, vamos dizer. Foi assim que nasceu os meios-elfos. Ah, não, eu tô confundindo. É porque, na verdade, a mãe dele, né? Que era Elwin. Ela era descendente de Lúthien. Também tinha casado com Beren, que era humano. Era, exatamente, cara. E é linda, né, cara? É, uma história muito bonita dos dois. Frodo, tem alguém na porta. É legal que em Valfenda foi onde se encontraram, pra quem assistiu o filme do Senhor dos Anéis, né? Você vê aquela guerra gigante ali no começo. Cara, foi ali em Valfenda que aquele exército gigante se reuniu, né? Pra discutir estratégias e etc, alianças, né? Se eu não me engano, é a Grande Aliança, ou a Última Aliança, o nome desse exército, uma coisa assim. Isso mesmo. Se eu não me engano, esse é o nome mesmo. E até um fato interessante é que Valfenda, depois dela ter sido criada, todos os elfos que estavam indo pro Alenmar passavam por lá e ficavam lá, e de lá tinha um caminho que passava escondido pelas forças de Sauron, que eles conseguiam atravessar sem nenhum problema pelas florestas, né, e conseguir chegar até Portos Cinzentos pra ir pro outro lado. É, e é foda que lá em Valfenda foi criado pra ser uma fortaleza, cara, é uma fortaleza mágica. As arquitetura parece uma continuação das árvores, como os elfos tivessem dado o trabalho de modelar os troncos, né, nos padrões que eles desejavam cortar e tal. O bagulho é muito foda. É em harmonia, né? Mas mesmo que... Mas todo mundo é maconha, né? Lá é o único lugar onde consegue se encontrar Miruvor. Miruvor é a bebida dos elfos, é aquele vinho deles. Olha aí, é vinho com maconha. Mistura, eles deve dar um grau. Falando ali do... Cara, no filme ficou muito animal Valfenda, né? Puta, cara, quando eu vi no filme, cara, assim, cara, eu falei, cara, é isso. Era isso, sabe? Que eu tinha imaginado no livro, assim, puta mesmo. É muito foda. Eu achei que a Ariel estendeu o assunto da maconha porque ele tá na Holanda. Então vamos voltar, vamos lá. Volta pra maconha. Então. Mudando o ACCcast para... Cannabis. Frodo, tem alguém na porta. E é legal que lá em Valfenda tinha uma parada mágica também de cura, né? Através do próprio anel do Elrond, né? Isso ficou meio solto, só pra dizer. O anel que cura. O lugar mesmo tinha uma aura diferente, né? Essa própria bebida, quando você tomava, eles descrevem que em poucos segundos você tava morrendo de frio e em poucos segundos você já tava sentindo os dedos dos pés e das mãos bem quentes já. Era algo assim, bem surpreendente. Você encostava numa árvore, 5 minutos você já tava se sentindo... pronto pra correr a maratona, tá ligado? Tá ligado, isso aí, que é? Essa bebida. O coelhinho da Alice lá era a mesma coisa que ele usava, a mesma bebida. Tem uma frase que eu acho foda, é do Hobbit, né? E aí diz o seguinte: um pouco de sono na casa de Elrond traz mais cura do que em qualquer outro lugar da Terra-média. Porque lá tem essa parada mágica mesmo, né, cara? Só de você estar lá, você já fica bem. Deve ter um borrifador lá, um purificador de ar soltando alguma coisa misturada com a água. Finalizar. Tem um puteiro de elfa, por isso você cura todo mundo. Caramba. Olha, ai, que corda. O Ben já com o pé na porta já. E pra finalizar, foi lá, né, que em Valfenda, que eles forjaram os três anéis elfos, e foi lá que eles forjaram a espada do Aragorn, pelo próprio cara que criou ela, né? Foi o Celebrimbor e o Fëanor mesmo, foi os dois. Ah, olha aí. Não, é legal também que ali você tem, tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, né? No Hobbit a galera passa ali, fica uma cara ali, né, cara? Fica, sei lá, alguns meses ou 15 dias, não lembro direito. Eu sei que fica um tempo. Um tempo pra esperar a lua, né? É, fica um maior tempão ali, cara. E aí isso aí é a conversa, né? Cheio de droga, bebida, puteiro de elfa. Os caras ficavam pra esperar a lua. Ah, tá. A lua era a mina que trazia as paradas de Bri, tá ligado? Que Bri é o morro foda, né? Trazia o fumo de Bri, né? O meu nome dela é Lua. Frodo, tem alguém na porta? Eu vou falar de Menegroth, que acho que ele tá, se não me engano, no Silmarillion, que ele é conhecido também como Mil Cavernas, que ele é da terra de Doriath, que ele é lar do Rei Tingo, que é do povo Sindarin. E também da esposa dele, que é a Rainha Melian, que é uma Maia. E Lúthien é filha dos dois. Que, assim, os portões de Menegroth, ele foi esculpido mais ou menos como um monte rochoso ao longo do rio Isgualdin. E, tipo assim, as cavernas são considerados os melhores trabalhos dos elfos na Era dos Elfos. Tanto na Terra-média quanto em Valinor. E eles, que, né, por dentro de Menegroth, eles são contratados anões pra construir, porque os anões são experientes nessas coisas de construção subterrânea, e eles fizeram seus salões como se fosse uma floresta esculpida, que tipo de pedra, que, cara, é maravilhoso. Eu fui ver uma foto aí, cara, ficou muito bom, que eu não sei quem que fez aí, foi parecido. É, cara, quem tiver na internet aí, dá uma olhada no Google Imagens e procura lá as imagens de Menegroth, que é foda, cara. É muito bonito, cara. Ou melhor, o nosso editor vai colocar um link aí na postagem. Você tá ligado que é você que pega os links, né? Se fode aí. E tipo assim, eles fizeram também, esculpiram tipo animais e pássaros pra ficar mais real, uma floresta. É, porque quem construiu a parada, na verdade, né? Quem construiu tudo foram os anões, né, cara? Porque os anões tinham experiência e tudo mais. Mas os elfos meio que deram o acabamento, né? Fizeram ali as estruturas e tal. É quase o mesmo esquema de Moria, né, cara? Moria também teve um pouco de mão élfica ali na parada. Pra quem lembra aí da saga do Beren, que ele tinha que pegar a Silmarillion lá pra poder ficar com a Lúthien, né? Que era uma elfa linda. Ela começa lá em Menegroth, a saga dele. Que o Beren foi lá, que ele trouxe o Silmarillion pro Tingo, né? Que ele é o rei. E tipo, ele guardou no salão de Menegroth. E tipo, ele pediu pros anões de Nogrod pra tipo, incorporar o Silmarillion tipo em outro tesouro que ele recebeu do Húrin, que é o Colar dos Anões, né? Que é o Negão. Deu uma confusão do caralho, mano. Não, foi foda que, tipo, o Beren, ele queria ficar com a Lúthien, né? E aí ele chegou lá no Tingol e falou: quero ficar com sua filha e tal. E ele falou: mas nem a pau. Se você quer ficar com a minha filha, então você vai pegar uma Silmaril e traz aqui. Só que as Silmaris, né? Elas estavam na coroa do Melkor, que é o Senhor do Escuro foda, né? Que era o mestre do Sauron e etc. Então ia ser foda pra ele pegar. Para os leigos, né? O Sauron era o Vader e o Melkor era o Palpatine, né? Mais ou menos assim. E aí o Beren se juntou lá com a Lúthien, né, cara? E eles foram até a fortaleza de Melkor. E lá ela transformou ele num lobo. E ela se transformou em vampira, né? No início da Terra-média tinha esses seres e tal. E eles entraram na fortaleza do Melkor. E lá ela cantou uma canção lá muito bela e tal. E aí o Melkor dormiu, né, cara? Aí nessa que o Melkor dormiu, o Beren foi lá e tirou a Silmaril da coroa dele, né? Mas aí veio um lobo que agora me foge o nome dele aqui, eu não vou lembrar nem a pau, o Juvenal, que veio e mordeu, cara, a mão do Beren. Mordeu e não tinha como, tá ligado? Ele trazia a Silmaril, né? Porque aquele lobo imenso mordeu a mão dele. Aconteceu que o lobo arrancou a mão dele, cara, e ficou maluco, né? Porque a Silmaril, ela é uma parada de luz e etc, né? E os bichos lá do Melkor e do Sauron... E hoje não há uma luz. Tanto que coitadinha das árvores lá, né? E aí a Silmaril começa a queimar, cara, esse lobo por dentro. E ele fica louco, começa a correr pela Terra-média toda, tá ligado? Os caras vão lá, caçam esse lobo, matam ele. E aí que os caras entregam a Silmaril de volta pro Tingol, né? E é isso aí que o Raul falou. Uhum. O Tingol manda os caras colocarem num colar, né, cara? Mas quem faz o colar são os anões. Os anões fazem o colar, o Tingol dá a joia, eles colocam lá, né, incrustam a joia lá e fica de boa. Só que eles pedem a joia de volta, aí o Tingol fica putinho, que tipo, ele recusa a pagar pro serviço, aí os anões, badass como são, matam o Tingol. Mata, dá uma machadada na cara dele. Frodo, tem alguém na porta? E aí dá uma treta do caramba, porque os anões, eles falaram assim, bom, a gente deu aqui o colar, fizemos o serviço, agora você paga, né? Só que o Tingol não queria pagar. O Tingol falou, não, pô, isso aí foi um favor, foi uma cortesia que vocês fizeram pra mim. Aí os anões, what? Cara, tá de brincadeira. E aí foram lá e mataram ele, cara, e fugiram, né? E quando eles fogem, eles são atacados pelos Ents. Os Ents se aproximam ali, que são aquelas árvores, né, gigantes, que aparecem no filme do Senhor dos Anéis. I'm an Ent. Cara, é muito foda o Menegrotti, cara. Procurem aí imagens aí no Google, que é muito foda mesmo. É muito maneiro. E da hora que, tipo, depois que o Tingal morre, o cinturão de Melian também destrói, né? Se destrói em volta do reino. Exatamente. E aí começa. Que aí que ferra tudo. É por isso que os elfos e os anões são tretados, né, cara? Até hoje. Mas os elfos tinham tretas internas também. É, porque eles. Eles eram vários, né? Eles eram os Noldor, eles eram os... Sindarin. É. O Tingol era um Sindarin, né? E quando souberam que ele tinha morrido e que ele tava com uma Silmaril, a galera veio correndo atrás também, pra tentar pegar a Silmaril, que são os filhos de Fëanor, né? Que eles queriam a Silmaril de volta, de qualquer jeito. Frodo, tem alguém na porta? Agora vamos pra barreta. Vamos lá. Puta merda. Caralho. Eu ia fazer a apresentação aqui do guia turístico, agora até deixa, né? Vamos lá. Atenção, senhores passageiros. Agora desembarque, pegue sua bagagem, montem seus cavalos que nós chegamos a Rohan. Eu achei que ele ia fazer com voz de apresentador de rodeio. Puta, é verdade. Volta, de novo. É, agora, ao fundo, o Febrini coloca um Sérgio Reis. Não, sabe como é que você sabe que você chegou em Rohan, cara? Só pelo cheiro de estrume. Começou a sentir o cheiro de merda de cavalo, você fala, estou em Rohan. Tá de sacanagem. Cagaram tudo no lugar que eu escolhi, pô. Literalmente, né, cara? O foda é que no cast lá de Gengis Khan, falou que o cara era foda porque tinha cavalo, não sei o que. Agora tá zoando o lugar que eu escolhi, pô. Ah, como assim, velho? Vamos lá. Rohan, na verdade, é um reino, né, que fica ali entre Gondor, Mordor e as Montanhas Sombrias, né? Os, como já todo mundo zoou aí, né, são conhecidos como Senhores dos Cavalos, que eles têm essa... A terra ali, como toda, é conhecida como a Terra dos Cavalos, né? Tanto que o lugar é cheio de campos, de grama. Planícies, né, cara? Planícies, e algumas colinas muito pequenas, né? Tem essa característica do povo, da criação de cavalos, e usarem os cavalos na guerra, né? E os cavalos são descritos como sendo muito bonitos, muito grandes, majestosos e tal, né? Eles criam e treinam cavalos de uma forma que nenhum outro consegue, né, cara? Eles têm uma parada. De acordo com a história, né, falam que eles também criam e conseguem dominar os Mearas, que de acordo com a história do Senhor dos Anéis, são filhos de um cavalo que tinha poderes mágicos, que era fodão, que é um dos cavalos que é um amigo do Gandalf e que ele chama, que é o rei dos Mearas, né? O Shadowfax. Exatamente. Shadowfax, que o Raul citou no cast de que Sabe. Cena foda, né? É. Ainda não saiu. Aguardem. Quando vocês estiveram vindo, já saiu, né? Já saiu. É, já. Aquele cavalo lá que atuou no filme ali, ele morreu, ele faleceu aí há alguns meses. O cavalo, né? Não o Shadowfax, por favor. Hein? Não me deixe depressivo. O cavalo. Frodo, tem alguém na porta? Eu acho legal também, cara, aquela Edoras. Edoras, puta, é. Cara, eu acho muito foda Edoras. É a capital, né, do reino, na verdade. Aham. Uhum. E pra quem joga Skyrim, ou pra quem já jogou, tem a cidade lá, eu acho que é Whiterun. Isso, cara. É igualzinho, Igualzinho. Os caras. Tirando que o Whiterun tem um castelo, o Endor não tem um castelo, é aquele puta salão viking. Eles são vikings assim no talo, se você for ver assim, em parte de roupa, arquitetura e etc. Exatamente. E é um reino foda, né, cara? É um reino foda, porra. Porra, caramba. É, ao lado de Gondor ali, seria o reino mais foda da Terra-média, né, cara? Não, é, eles são fodas e eles têm uma rivalidade muito grande ali, tem uma rixa entre os dois ali, né? É, cara, eles têm... E ali no Senhor dos Anéis, eles estão meio que, sabe, meio balançado. Porque o Théoden tá lá sendo influenciado pelo Língua de Cobra, né? É. E aí o Elmer tá com a galera, meio que... Tá meio dividido ali, né, cara, o reino. Até quando os próprios... A própria Companhia do Anel chega lá e aí eles se apresentam lá pro Elmer, e aí tem uma parada foda também, né, cara? Que o Elmer pergunta pro Gimli, qual o seu nome? Aí o Gimli fala assim, da onde eu venho, a pessoa primeiro fala o nome, depois pergunta o nome dos outros. Nossa, é muito foda. E aí ele fala, né, temos esperança de achar alguma coisa aqui e tal, né? E aí o Elmer fala, cara, a esperança abandonou essas terras há muito tempo. Então você vê que tá meio dividido ali, né, cara? Aí o Gandalf exorciza o... Dá uma de saia desse corpo que não te pertence. Purifica. E tira o Saruman de dentro do corpo do Elmer. Aí ele começa a mudar a cabeça dele, né? Porque o Saruman tava falando que Gondor não tava nem aí pra eles. Sendo que isso não foi bem verdade, né? Vamos dizer assim. Uhum. Uma parte foi, a outra não foi. Né? É que os dois líderes estavam sendo bem manipulados, né? Festa que tem lá, que pra mim foi a melhor parte de todas, que o Gimli toma uma caneca de cerveja, baba na barba inteira e depois suga toda a cerveja que ficou na barba, velho. Pra mim é só... Eu acho que tiraram do filme, não foi? Ou tem na versão estendida essa cena? Não, na versão estendida. Tem na versão estendida. É um sarro, né, cara? Puta que pariu. E uma curiosidade aí que tem também é que os habitantes de Rohan, eles foram baseados nos ostrogodos, né, dos bárbaros, que tinham, eles eram próximos dos anglo-saxões, só que com o tempo eles vieram pro sul e criaram uma nova civilização, e foram se distanciando e teve uma certa rivalidade ali, né? Então a briga de Gondor e Rohan tem uma certa inspiração aí nessa parte histórica mesmo. E até um detalhe interessante que eu me lembrei agora é que os únicos cavalos que você dá um nome quando ele nasce e ele responde ao nome são os cavalos élficos e os cavalos de Rohan. Apenas. Nenhum outro tem essa característica de entender o que o dono fala. Né? Você fala o cavalo, o cavalo que aparece no filme que salva o Aragorn, vamos dizer assim, ele é um cavalo de Rohan. Ele é um descendente de Meares, né? Até mesmo quando o Aragorn e o Legolas, eles vão ali pra aquela... Você vê bem isso no filme, né? Quando eles entram naquela fenda na montanha pra buscar aqueles fantasmas lá dos antigos homens, esses cavalos, eles são os únicos que conseguem entrar ali, né, cara? Lá na frente eles ficam com medo, mas ali na fenda eles são os únicos que entram. Resumindo, tem mais pontos na planilha, logo tem mais força de vontade e consegue passar. Meu vontade tirou 20. Frodo, tem alguém na porta? Bom, aqui chegamos na nossa excursão, né? O nosso rolezinho. Nós estamos fazendo um rolezinho na Terra-média, cara. Olha aí, rolezinho. Depois da minha entrada sobre funk. Olha aí. Bom, chegamos aqui. Uma parte da Terra-média teve essa influência. Chegamos no morro. Chegamos no morro, cara, também conhecido como Mordor, a terra do Satanás. Cara, agora você parou um pouquinho. Quem que vai entrar numa excursão pra chegar em Mordor? Sério, cara? Goblins, trolls. Você sabe que... E o Bilbo, o burro do Sam. É, isso mesmo. Chegamos então, né, cara, nosso rolezinho aqui é Mordor. Aquele lugar que todo mundo teme, né, cara? Inclusive, é até mau goro, né, você falar o nome de Mordor. Quando as pessoas se revelam algo ruim, as pessoas apontavam o queixo pra Mordor e tal, porque é ali que, depois da Primeira Era, o mal se estabeleceu, né, cara? Total. Mordor vem do Silmarillion, da Primeira Era, né? Foi um dos malefícios do Melkor, que o Melkor, ele era aloprado, né, cara? Ele saía por aí zoando tudo. Os Valar iam construindo montanha e construindo rios e o caralho, cantando lá, e ele chegava dando bicuda em tudo. E ele dá bicuda mesmo. É tipo na praia. E é bem isso que a Kelly falou mesmo, é tipo um cara na praia, tá ligado? Um cara maluco na praia, os molequinhos fazendo castelinho de areia, ele chega chutando tudo. Ai, caralho, vai fazer castelo, não. Ele puta, chuta mesmo, cara. Fazer. Ele era daqueles que enchia a bola de areia e mandava o molecado chutar, né? Nossa! E é legal que o próprio Tolkien descreve ele como chutando, ele dando pontapés, tá ligado? Os caras levantavam uma montanha e o Melkor dava um pontapé na montanha e destruía. Imagina a força desse filho da puta, né, cara? Não, e ele era gigante. Você pegar que nem Moria, né? Você pega e fala, nossa, Moria, as montanhas são grandes pra caralho, é. Agora você imagina, ela batia na metade do... Antes do joelho, né? Um pouquinho acima do calcanhar do Melkor. Ele era gigante. Uhum. É. Frodo, tem alguém na porta! E aí Mordor vem já dessa época, né, cara? Dessas bagunças aí do Melkor. Mas o Melkor meio que não ligava muito pra Mordor, né, cara? Ele tinha outra fortaleza dele lá, que era Angband. E aí ele não ligava muito pra Mordor. Agora o Sauron se estabeleceu ali de uma forma foda, né, cara? Ele se estabeleceu e falou, não, aqui vai ser a minha área, né? Vou ficar aqui. E trabalhar no MST. Caraca. Aí lá temos a Montanha da Perdição, né, cara? Monte Doom. Que todo mundo já viu o filme do Senhor dos Anéis. Quem não viu ainda, por favor, veja. Pare tudo aí que você esteja fazendo e vá ver o filme. Os três logo de uma vez, maratona. Essa estendida ainda. A Montanha da Perdição, pra quem não sabe, foi lá onde o Sauron forjou o Um Anel, né, cara? Em segredo ali. Ele forjou os outros anéis e tal, com a ajuda de outros seres, né? Até os elfos mesmo e tal. E ali ele forjou sozinho, com toda a maldade dele, o Um Anel, né? Dentro dessa Montanha da Perdição. E é o único lugar onde você, teoricamente, destruiria o anel, né? Porque no Senhor dos Anéis, os caras não sabem se vai funcionar. Os caras, agora que a gente já assistiu o filme, todo mundo já sabe. Mas lá, durante a aventura, eles não sabem. É meio que uma cartada. Eles falam, meu... Teoricamente, só destrói lá. No livro isso fica bem claro, né? Mais que no filme, assim, até, né? Sim, fica muito claro. Uhum. Já pensou? Joga o bagulho cai, afunda na lava, mas não destrói. Oh, quer dizer, né? O Tolkien se baseou no vulcão Stromboli, que fica na Itália, o Conde Mordor. Olha aí, que foda. Não sabia, não. Olha só, interessante, hein? Vivendo e aprendendo. Frodo, tem alguém na porta? Bom, a gente tem ali também a Fortaleza de Barad-dûr, né, cara? A Fortaleza do Sauron. Que é aquela puta daquela torre imensa que tem aquele olho lá em cima, né? O olho que tudo vê, que seria o espírito do Sauron ali, né, cara? Parte da maldade dele e tal. Uhum. Ele criou ela logo depois que ele criou o anel, né? Ela foi construída com o poder do anel, né? E as fundações jamais poderiam ser movidas enquanto um anel existisse, né? Exatamente, cara. E aí o Sauron, já estabelecido ali, começou a atacar, né, os elfos de uma região que tinha chamada Eregion. E ali ele começou a atacar e tal, e ele foi meio que... Como é que posso dizer? Os caras fizeram uma aliança com a galera de Númenor, que a Kelly vai falar aí depois. E, cara, depois que a galera de Númenor entra em embate com o Sauron, é uma guerra tão foda. Infelizmente a gente não tem o filme disso, né? É uma guerra tão foda que os caras capturam ele, malandro. Os caras capturam o Sauron. Você nem consegue imaginar isso. Quero capturar ele. Só que a forma dele não era essa forma do Senhor dos Anéis, né? Naquela armadura. Ele era uma forma bela, né? É como se ele fosse um elfo belo. Se eu não me engano, assim, ele era um elfo, Sauron? Não lembro agora. Não, ele era o Maiar. Ele era tido como o Senhor dos Presentes. É o Papai Noel? Meu Deus! horas ele abriu e falou: se você não obedecer, o Sauron vai te pegar no Natal. Era o Papai Noel às avessas, né? Que os presentes que ele dava é: olha, você vai estar aqui uma viagem pra Mordor, tipo uma aventura. Ele só dá um presente furado, cara. E é legal também que depois que ele vai pra Númenor, vai acontecer uma série de coisas que a Kaine vai falar. E aí ele volta, né, cara? Só o espírito dele volta pra Mordor e começa a escrotizar a galera de novo, né? Começa a atacar geral ali nas redondezas e tal. E aí tem a última aliança, né? Que são aquela guerra do começo do Senhor dos Anéis com homens e elfos, né? Foda aquela cena do filme. Puta que pariu. Tu vê o filme no cinema, já começou daquele jeito e já fiquei louco. E tem o grito do Isildur, que é foda. E aí, é legal também que, tipo assim, Mordor, depois dessa guerra, ficou meio que vazia, tá ligado? Gondor ficou ali, se você olhar no mapa, você vê que Gondor é bem próximo, né? Pra ele ficar de guarda, tá ligado? Era pro pessoal de Gondor ficar de guarda. Só que Gondor tava uma merda, né, cara? E os caras meio que falharam, e aí os orcs começaram a se reunir ali de novo, se reagrupar, e aí deu a merda que deu, né, cara? O espírito do Sauron voltou, e aí se ergueu de novo ali o mini império. Aí ele tomou a Minas Ithil, né, virou Minas Morgul, e depois ele tomou os Goliath ali, né, que é aquela cidade mais próxima. Que é próxima de um rio, né? Isso. Frodo, tem alguém na porta? Peguem seus assentos e vamos voltar um pouquinho no tempo. Entra no DeLorean aí, galera, espreme os limão e vamos que vamos. Agora a gente vai ver como o Sauron se tornou Sauron, assim, por dizer. Logo na Primeira Era, no fim da Primeira Era, se eu não me engano, ocorreu a Guerra da Ira, que foi onde os homens se juntaram com os Valar, com os Elfos, contra Morgoth, que era o chefe do Sauron, por assim dizer. E depois da guerra, Ulmo, que era o Valar que cuidava da parte das águas, dos oceanos, ele fez surgir uma ilha de presente pros homens que lutaram durante a Guerra da Ira, né? Que no caso foi Númenor. Durante a Guerra da Ira, quem foi pedir a ajuda pros Valar para lutar contra Melkor foi Aurus, que é irmão do Elrond. Como já foi falado aqui, eles eram meio homens e meio elfos, né? E o isso é muito estranho. Aquele cara ali é meio elfo, hein? Não me engana, não. Ele tá indeciso ainda. Mas aí os Valar falaram assim: ô, pô, meu homem, meu elfo, tá estranho isso aí, cara. Você tem que decidir. É igual no RPG: se você é meio elfo, meu homem, se você é meu elfo, o pessoal fala que tá usando cheat. Aí os caras falaram: não, você tem que escolher. Aí Elrond escolheu ser elfo e Elros escolheu viver entre os homens. Então, você pra vê ele. Que, ó, ele não escolheu ser homem, ele escolheu viver entre os homens. Ai, meu Deus. Mancada. Aí ele foi nomeado o primeiro rei de Númenor. E ele, por ser. Apesar dele ter escolhido viver entre os homens, por ter essa descendência de elfos e de Maiar, né? Já que ele era bisneto, tataraneto da Melian, que era a esposa de Tingol. Os descendentes dele viveram por muito mais tempo do que os homens comuns. Eles viviam mais de 300 anos, assim. Tinham mais de 300 anos de vida. E é foda que o povo ali de Númenor, eles invejavam aquela parada da imortalidade, né, cara? Que eles não eram imortais, né? Então eles queriam ser imortais e tudo mais. Sim. Eles tinham inveja dos elfos, né? Dos elfos, aí eles culpavam os Valar, né? Isso por influência, aí que entra a parte do Sauron, do Sauron. Que ele era, como o Febrino já falou, conhecido como o Senhor dos Presentes, né? Depois de muitas eras depois, né, os descendentes de Númenor, o Sauron, ele aparecia de tempos em tempos, trazia presentes. Aí ele ensinava os homens como a arte de forjar o anel, essas coisas assim. forjar um anel. Essa época também que ele criou os anéis de poder que ele deu pros homens, os senhores reis, homens, sei lá. Isso. Depois tornaram Espectros do anel. Bem, aí depois ele incitou tanto, ele ficou meio que um língua de cobra, assim, em Númenor durante um tempo. Pilhando, né? Colocando pilha no pessoal contra os Valar, dizendo que a culpa era deles, por eles não terem a imortalidade, né? É. Ficou lá fazendo intriga. E os Valar ficou meio que de mãos atadas, né, cara? Porque se você pensar bem, os Valar são seres angelicais, né? Seriam os anjos ali, são muito mais fodas do que os elfos e os homens juntos, né, cara? E aí eles não podiam simplesmente chegar lá e matar os homens, né, cara? Porque os homens, eles eram os filhos de Ilúvatar. A parada, tipo, Ilúvatar criou o mundo pros elfos e pros homens, né, cara? Então, os caras não podiam simplesmente chegar lá e matar todo mundo, né? E aí eles começam a cantar pro Ilúvatar, meio que orando, né, cara? Chamando ele e falando o que tá acontecendo. Ó, o pessoal aí tá de caô, velho. Não vai fazer nada. Você quis diversificar e deu merda, velho. É, mano. Como é que dá um jeito aí, faz um patch, corrige esses homens aí que os caras não tão felizes, não. Ah, então... É, mas isso... Tinha algumas pessoas dentro de Númenor que viam, né, que era a influência de Sauron. Que Sauron era meio ali a Naja da parada, era o TV Fama da Terra-média. Caraca, velho. Eu ia falar do Nelson Rubens, mas eu acho que mas aí, depois de um tempo, Isildur, ele meio que, ele via, né, porque as intenções por trás de Sauron. Ele meio que organizou uma galera que via que o Sauron não tava ali, esses presentinhos aí, ele ia querer cobrar isso alguma hora. E então ele pegou, eles saíram da Terra-média no... Na verdade, o Sauron, junto com o rei, conseguiu convencer a montar um exército pra tentar invadir o território dos Valar. Pra tentar conseguir a imortalidade e a força, né? Era isso que ele prometia. Só que é lógico que eles não iam conseguir. Os Valar, né, meio se começaram a se revoltar e correu todas as catástrofes possíveis e imagináveis que poderiam acontecer. É, exatamente. Começou a zoar tudo, né, cara? Terremoto, caralho. Mas não matando os caras diretamente, né? Porque os Valar não podiam fazer isso. Então dava desculpa, falou, a culpa é da mãe natureza, velho. Isso é. Mas aí não tinha nem como desculpar, porque se vê a origem do nome Valar, né, são os poderes da terra, né? Isso. Então, cada Valar tinha uma área específica da natureza, da Terra. Um elemento, né? Um elemento, isso. Tipo Capitão Planeta. Pronto, agora só falta alguém falar que o Ilúvatar era o Capitão Planeta. Tem um cara no Silmarillion chamado Oromé, não sei como é a pronúncia correta, mas, cara, ele é um Valar tão foda que quando ele cavalgava, ele passava cavalgando assim por algum lugar, tipo, começava um terremoto, cara. Todo lugar que ele passava. Muito foda isso, cara. Eu sempre achei isso do caralho. Caralho, que bizarro. Aquele terremoto que deu alguns anos aqui no Brasil, você pensou, caralho, ele tá passando aqui perto. É, Oromé. O Omo, que também era deus dos mares, ele revoltou os mares quando eles estavam chegando perto da terra dos Valar, né? Então eles... Que era uma ilha, Númenor era uma ilha. Então pra chegar... pra chegar na terra dos Valar, eles tinham que ir de barco. Então a galera foi dizimada. Maremoto, terremoto, a terra se abriu no meio e engoliu Númenor inteira. Exatamente. Uhum. E aí nessa época o mundo ainda era plano, né? O mundo era plano. Aí foi nessa época que os mares se abriram e Númenor foi tragada ali pelo mar, que Ilúvatar fez a terra redonda, né? Até então ela tava lá nas costas da tartaruga ainda. Mais ou menos por aí. Interfira na minha religião, rapaz. Não há que exista, entorpe o meu dedo. Você ia até a Man, que é a terra lá dos Valar, né? Você teria que, teoricamente, sair da Terra-média, né? E vir aqui pra esquerda do mapa, né? Pelo mar ali e tal, você chegaria lá. Essa é conhecida como a Rota Plana. E aí, depois que o mundo virou um globo, né? Como a gente conhece ele hoje, essa Rota plana desapareceu. Então você não conseguia chegar lá na terra dos imortais lá, simplesmente saindo dali e indo pra esquerda, tá ligado? Essa rota desapareceu, e aí essa rota só aparece de tempos em tempos. Lembra no final do Senhor dos Anéis, quando eles estão pegando os barcos lá e tal, e aí o Elrond fala, o tempo está acabando, sabe? O nosso tempo está acabando, a gente tem que ir e tal. Sim. Porque a rota plana, ela tá exposta, então eles têm que ir logo. Se eles não for ali, vai sumir, eles vão ficar na Terra-média mais uma caralhada de anos, tá ligado? E até um detalhe interessante, Febrini, a forma que o Tolkien descreve essa rota plana, que é tipo um caminho de luz, é muito parecido com o que ele descreve no livro do Roverandom, que é uma história que ele criou pro filho dele. Que ele fala que é um portal que é a lua, quando toca o mar, faz aquele espelho d'água, né? E aquele espelho, na verdade, é uma ponte pra outro mundo, vamos dizer assim. É, lembra um pouco o Bifrost lá da mitologia nórdica, que é o arco-íris e tal. Também é. E pior que ele começou a falar dessa parte, eu pensei na Sandy. Lua toca o mar. Meu Deus. Puta que pariu. Frodo, tem alguém na porta? É, agora só voltando, né? Depois da destruição de Númenor, o Isildur, ele conseguiu, depois não, né, durante a destruição, durante a guerra e a confusão, ele conseguiu pegar uma muda da Árvore Branca, que ele mais tarde levou pra Gondor, e conseguiu fugir pra Terra Firme, né, pra Terra Média. E o Sauron foi destruído, né, morreu, porque, né, afinal de contas ele foi engolido pela Terra. Uhum. E aí ele ficou naquela forma meio indeterminada, como o Febrin tinha falado. O espírito, né? Isso. Uma coisa meio Voldemort. Quando aconteceu isso, ele já tinha criado um anel e já tinha colocado parte do ser dele, né? Parte da alma dele no anel. Então, quando ele vai pra Númenor, ele deixa o anel em Mordor. Já pensando no quê? Vou fazer uma sacanagem, vou fazer uma reviravolta do caralho. Vão morrer todo mundo e provavelmente eu vou morrer também, mas eu vou me preservar porque tem parte da minha alma lá no anel. O bicho era filha da puta, cara. Resumindo, ele olhou e falou, puta, esse plano é foda, mas grande chance de dar merda. Frodo, tem alguém na porta? Bom, senhores, como vocês já passearam bastante, devem estar com fome, com sede. Então, motor, toca o barco aí, ou o que é que a gente tá aí, pra abrir. E vamos tomar muita cerveja, comer comida boa, vinho bom e fumar uma erva de fumo. Agora essa viagem ficou boa. A hora do lanche, galera. Não podia faltar, né, galera? Falar do Pônei Saltitante, que é a estalagem mais famosa da Terra-média, onde praticamente todos, algum dia já foram pra lá, que vive lá, pelo menos. Tem algumas coisas interessantes lá. A primeira delas é que ela fica a menos de 120 quilômetros do condado, e por incrível que pareça, aparece poucos hobbits lá. Ela foi construída, né, na encosta da colina de Bree. Quem é o dono dela é o Cevado Carrapicho. Ele toca axé, não é? Bate forte o tambor, galera! Ele toca bate forte o tambor? Eu vi essa chegando de longe. Essa tava. Eu falei, ninguém vai falar, não é possível, não é possível. Uma coisa interessante, ela tem 3 andares e tem quarto pra caralho. Ela tem uns 30 quartos disponíveis e dentre elas, desses 30, tem uns 4 pra Hobbit. Fora sala de reunião, lugar de... Encontros, né? Isso mesmo. Sala de encontro. E o legal é que quando você chega lá, você tem 2 coisas. Você pode chegar lá e falar, ó, eu quero uma refeição comum ou uma refeição boa. A refeição comum, ela é a base de sopa de alguma coisa, fatia de roast beef, um pão preto, provavelmente um pão que passou do ponto, manteiga, um naco de queijo curado e uma torta de amora. E a refeição boa já é uma carne quente, ou seja, o roast beef já não é uma carne quente, que geralmente é um carneiro assado ou um javali assado, batatas, que pra eles batatas é tudo, né? Potatoes. Molho e pão branco com melado. Olha aí, cara. Caraca. Se for, olha, não, tem que falar, se fosse um Westeros, teria mel em tudo isso aí também, né? Carneiro com mel, batata com mel. Embria é o mesmo esquema, né? Embria é o mesmo esquema, o de mel é maconha. Nossa! Jogos de ervas de fumo aí nessa sopa aí. Porque eles são os mestres, né? Ai. Das ervas de fumo. Eles vendem pro condado e o caralho. Tá. Em Bri mesmo tem as colinas, né? Que é onde eles fazem a plantação. Que aliás, quem descobriu a erva de fumo, ou também como eles chamam de nicotinina, né? Foi um hobbit. Um hobbit que criou, descobriu, mostrou para os caras de Bri e desde então o bagulho ficou famoso em toda a Terra-média, vamos dizer assim. Tem até uma passagem legal na Sociedade do Anel, que ele fala assim, o Sam fala, eu só preciso de um bom suprimento de erva de fumo para minhas provisões essenciais. Em Valfenda ele pede. Olha aí. Não, e até legal também que o Saruman, tem um determinado momento que ele encontra com o Gandalf, né, e ele fala, você esqueceu dos seus deveres, você se perdeu na erva dos hobbits. Olha, que isso vai maconhar, pá, como é que é? Ele fala, maconha sem vergonha. Ele deve ter pensado assim, caraca, um fumou que, mano, esqueceu da vida, e o outro come cogumelo até hoje que nem sabe que Deus é. Ele mesmo. O Radagast é outra pegada, é uma pegada mais hardcore. Nossa, o Radagast é azul. Ele é o Jedi perto do Gandalf, que é só o Padawan. Agora imagina o Gandalf chegando pro Saruman. Não, fui ali na terra distante, encontrei uns carinha pequenininho, tinha uma erva boa, cara. E o Saruman fala, esses dread aí, mano, qual é que é? E uma parte interessante, eu tenho aqui algumas informações de preço do pônei saltitante, né? Por exemplo, a caneca da cerveja é 10 dedões de cobre. Pra pessoal que não sabe, 10 dedões de cobre era uma peça de cobre e ela dividia em 4 partes. E cada parte era um dedão. Então, com 10 dedões de cobre, você comprava uma caneca. Erva de fumo e algibeira pra você guardar a erva custava 50 dedões de cobre. Ou seja, caramba, se você toma 5 canecas de cerveja, ou então compra a sua erva de fumo aí, não sei quanto dura. Acho que dura bastante. Vinho do Dominion, que é um vinho anão, se eu não me engano, é 80 dedões de cobre. E a coisa mais cara que eles têm aqui, ó, o banho quente é 50 dedões de cobre, ou seja, você pagava pra tomar banho. Pra dormir, 50 dedões de cobre. Pra lavar em sua roupa, 50 dedões de prata, tem que ser mais caro, porque, né, devia aparecer cada gente com cada roupa lá. Uhum. E o mais caro de todos aqui é a carroça, que eles também vendiam com 4 peças de ouro. Cavalo de montaria, 2 peças de prata, e de batalha, 4 peças de prata. Caraca. Nossa. E pra dormir era o mesmo preço, porque era a mesma coisa, né? Se eu pegasse a erva, você não dormia. Então, quando eu comprava a erva, eu dormia. Então, era o meu preço. E dormia, tomava banho e assim. Virava hippie mesmo, né? Tava de boa. É uma explicação foda, porque os caras têm uma taverna em Bri, a taverna gigante, né, cara? Maior do que a cidade, a taverna. E os caras já vendem maconha pra caralho, né, mano? Dá uma larica fodida, os caras têm que comer em algum lugar, né, mano? Senão não aguenta. Tem que comer, né? Tudo tem explicação. Então, Rafael, aí, ó, com dois de prato dá pra comprar e vai pra caralho, velho. Direto da Holanda. A dona Lira vai gostar de ouvir esse cast. Você fala pra ela. Feliz dia das mães, é presente. Feliz dia das mães. Vamos. Vai falar de Gondor ou foi mal? Eu vou falar de Mordor. Pus aí no chat, ó. Se você lesse o chat, você saberia o que está acontecendo. Caraca, ainda bem que eu tô gravando. Olha. Na canela. Eu vou. Caralho, isso aí foi um curso do cavalo de Rohan. Isso aí, pô. Minha mãe tá louca, sai do topo de fora, me para brincar.